história de vida de hoje, mais uma história de infância, uma história que tem muito a ver com os rituais da coragem, um ladrão imaginário, uma série de crianças preparadas para o surpreender e depois um desfecho policial. A história chama-se Da Queda de uma Heroína. Vamos ouvir. São todos mais altos do que eu, mas houve um tempo em que eu não era apenas a mais velha, era também a mais alta e chefe do grupo. Aquela brincadeira era já uma rotina, um ritual diário previsível, repetitivo e por isso mesmo deslumbrante. A segurança da antecipação ou o prazer do premeditado. O certo é que nunca nos cansávamos de brincar às casinhas. Lençóis e colchões ajeitados em cabanita, uma cozinha com a louça das bonecas, a mercearia com fruta, muita fruta de plástico duro. Eu era a mãe, o Luís o pai, a Isa e a Ana as filhas. Às vezes tínhamos só uma filha porque a Ana também gostava de ser vendedora. Cantávamos, ríamos e chorávamos também quando nos engalfanhávamos em pontapés e bufetadas e alguns puxões de cabelos. E tudo isto no maior dos silêncios. Passávamos a grande maioria do tempo sozinhos em casa, proibidos de abrir a porta fosse a quem fosse e até mesmo nos aproximarmos da janela. Ah, quantas vezes ficaram os pais fora de casa, à chuva, ao frio ou ao quente sol, ao agravio. A mosca debate-se contra a vidraça. De balde, está caçada. Consigo prendê-la num frasco de compota vazio. Ponho a tampa. Os meus irmãos atropelam-se para ver melhor. A mosca zigzagueia no desespero de quem vê o horizonte com o sabor adocicado de ameixas vermelhas. Cansa-se, ofegante. Deixa de interessar. Decidimos-nos pelo treino diário de defesa pessoal. Ataca aos ladrões impostores que se atrevam a entrar na nossa casa. Está tudo pronto e as armas estão nos devidos lugares. Repitamos a cena, para que nada falhe. E já lá vão os punhos do Luís, bem cerrados, direitos ao estômago imaginado, e as unhas afiadíssimas da Isa, em cheio na cara, já se vê ensanguentada, e as agulhas da Ana em riste, certeiras nas nádegas, nas virilhas, onde calhar, mas há de ser por aí, porque ela é pequenina e não há de chegar mais alto, e eu, por fim, de bastão de beisebol de plástico de terceira, mas muito convincente, aos olhos dos meus 8 anos. Na cabeça, o golpe fatal. 1:30. A mosca perdera definitivamente o interesse dos 4 irmãos. Esquecida, enfim. Consolando os derradeiros momentos da sua curta existência com os restos de doce de ameixa que começavam a enjoar na náusea previsível de quem vai morrer não tarda nada. Súbito, um barulho dentro de casa. Da cozinha. Um assobio e talheres. Vinha da cozinha, definitivamente. Era a hora. Diria aquele que todos sabem. Um ladrão. Óbvio e elementar, meus queridos manos, que procurou o cutel para nos decepar. Aos lugares! Avançam vagarosamente e prudentemente em fila indiana por aquele corredor infinito que encolheu. Sabe-se lá, com 20 anos passados não cabe lá agora um rato onde viviam 10 elefantes. Avançam, vagarosamente, e tu lideras os primeiros passos. As pernas tremem, te fraquejam. Uma vertigem alucinada da coitadice original. Passam as agulhas da Ana, passam os punhos do Luís e passam as unhas da Isa. E o teu bastão acomoda-se cobardemente no fim da fila. Chegamos enfim à porta da cozinha. Os manes precipitam-se para o perigo. Os meus pés solidificaram. Fiquei ali, paralisada, por trás da porta, a ouvir os gritos e imaginar já o sangue e a bater no peito. Meia culpa, meia máxima culpa. Éramos 4 irmãos e agora sou filha única. Depois vieram os risos e os beijinhos. Ela espreitou. Ah, afinal era o pai. Tinha chegado com o silêncio dos pés e preparava o almoço. Denise Estrócio, Portimão. Portimão, uma história do Algarve. Já estamos com praticamente o país todo coberto nestas histórias de vidas. Este era um dos grandes clássicos deste programa, que é uma história de infância. Vêm muitas histórias de infância, Miguel. Vêm, muitas. Esta é engraçada. Eu, por exemplo, identifico muito com esta história, porque eu fazia muito isto, estar com os meus irmãos em casa, sozinho, a brincar. E às vezes vinham estes fantasmas assaltar-nos as mentes. E às vezes não saem de lá. Depois nunca mais só fingimos que eles não estão lá. Depois só com a análise. Depois só com a análise. Até amanhã. Até amanhã.